autorizado alinhar e manter o nosso site. Pois não, autorizado alinhar e decolar o nosso site vento 120 graus 05. Muito bom dia, 445 no próximo ponto de 0-0. O azul 4451, autorizado a alinhar e manter o 0-0. Autorizado a alinhar e manter o 0-0, azul 4451. Serve com aos 28, com prova litoral sul, mantendo o nome pés do corredor, chame controle 120 decimal 8, bom voo. Decolou 7, corredor achei o número 6, chamarei o controle 120, grave. 4451, autorizado a linha decola, 0 vento 1-0-0-0-7-9. Tempo autorizado a linha decola, dá 1-0, o azul 4451. Chegou no 230, pronto, pode esperar, dá uma. 1-2-3-0, bom dia, mantém, pode esperar. Ah, mas eu vou esperar, 1-2-3-0. Corredor interlado. Gente, reporte o farol da barra para ingressar no Correio do Golfinho. Positivo, reportarei no farol da barra. Yeah. Gente, gol 094, chama a torre de frequência 198, decimal 95. 95. Torre ao gol 1094, estabilizou ele, responde. Alterno 23, decimal 8. 2235, 238, gol 2179, obrigado. Afirmando a primária 128, decimal 35. 2835, a primária, obrigado. 1-2, Julia Serratano, 2500, 11 megas. Gente, Juliette Serra Tango, ainda mantém a 2510. Mantendo 2500, Tango. Bom, 9094, autorizado ponto 190, vento 100 grau 07. Autorizado ponto 190, gol 1094. Azul 4451, decolou aos 30, chama controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, 445. Chile de Serratango está a 12 milhas afastado de Salvador. Quando estiver a 25 milhas de Salvador, está autorizado continuar a acessar para nível 1-0-5 no caso de falha de comunicações. Obrigado, Serra Tango, Estado de Milhas, Cisar em Salvador, caso de falha de comunicações. Quando estiver a 25 milhas, Cisar em Salvador, está autorizado a acessar para a Nigona 05. 25 milhas, acessar no 05, caso de falha de comunicações, direto ao Adão. Aí 4451, contato radar decolagem, sigo a via seleção voando para nível de voo 280. Viação voando 280, 4451. Trulho de Salvador, 13740, bom dia. 13740, bom dia, senhora identificação, desça a via chegada para o médio 1 para nível de voo 050. 050 via chegada, o 13740. 230, visual comboio na companhia na curta. Visual Gol 230. Pode pouso da aeronave na curta, autorizado a NIA e manter pro 190. E pode ali manter no 0, dona 230. Milhas, rumo sudoeste, Embraer 190, cruza nível 120 para 4.000 pés. Capitão Juliette Serra Pão, copia o controle. Debateu, hoje da Serra Pão, vai manter 2.500 até 25.500 de tráfego. Gente, resolvi 719, como tráfego, posição 11 horas, 11 milhas, rumo noroeste, Charlie 310, mantendo 2.500 pés. Autorizado a decolar para o 0 vento, 130 graus, 0419. Iniciado a decolar, ligou 230. 1776, atenta a rolagem do tráfego à frente, autorizado a linha e manter o 0. Atenta ao tráfego, autorizado a linha e manter o 2776. Juliette Serra Tango, autorizada a ascensão, nível 105. Uno 230, decolou 64, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Controle Salvador, bom 230, bom dia. Plano 230, ascendente, contato na decolagem, supervia sai da PUCA para nível de voo 370. Confirma nível? Plano 230, autorizado nível de voo 370. 370, autoriza Jamo? Após 2.000 pés, autorizado a prova de Jamo. Ok, obrigado. A Liga 719 desce a via para 2.000 pés, Pirenal 098, ele é sexual autorizado, informe estabilizado. Será a via, informará estabilizado, 2.719. Autorizado a ingressar pelo Bonfim, reporte Paripe, Fox Fox Sierra. Mantenha 1 no meu pé. Escolha, Bonfim, reporte Paripe. 776 decolou 36, chama controle 1-2-0-8, bom voo. 208, obrigado. Agora 2776 da sua decolada, cruzando 1 no meu pé. Aí 2776, contato radar decolagem, suba via Cega Conde para nível de voo 970. 970 via Conde 2776 da sua. Aí 4451, chame Recife, frequência 128.35, alterno 23.8. 2835, 238, azul 4451. O 2719, informa o tráfego pessoal 11 horas, 9 milhas, como o Nordeste, o trolebo avançado mantendo o número 10, não interfere na sua aproximação. É, azul 2719. Serra, fala faz tráfego, posição 12 horas, 6 milhas, como o Sudeste. Ele era 9-0, descendo para 12 mil pés. Cliente do tráfego não visual, com ele. 740, dessa via para 12 mil pés, que é na 098. 098, via Bomed ONU para 2000, da 3740. Controle Salvador, o Fox A, voltando. Prossiga. Da presente, solicita a proa de, do César para evitar formações. Autorizado do SIN, na proa do César, Fox Fox A. Autorizado, proa do César para o Fox Fox A. Azul 2719. 2719, ciente, complete aproximação, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 8, 9. Continua a aproximação, tráfego correção já avistado, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 na escala. 3740, ILS que tem autorizado e estado estabilizado. Repórter estabilizado, Lexray da 3740. Salvador, bom dia, 3198, tem informação, Juliette. Autorizando uma via da sua identificação na Prodigomet para completar a chegada, desce para nível de voo 050. Desce ao 050, o CAN 3198. Para autorizar a Prodiguna para o CAN 3198? Mantenha a Prodigomet, o CAN 3198, negativo Duna. Manterá a Prodigomet descendo ao 050, CAN 3198. Serra Rua e Seasa. Positivo, aprovando Seasa. Mantenha a pilha de casa, chame a torre frequência 118, decimal 95. 118, 95, muito grato. Salvador, Papa Uniforme, Fox Sierra. Fox Sierra, prossiga. Proa do Sierra, 4.6 milhas, visual com aeródromo. Gente, na vesticada em mar, reporte com possível espera na vesticada em mar. Positivo, reportarei na vesticada em mar, Sierra. Quatro vezes autorizado a linha aí, manteu no zero. Ali manteu no zero, meio pra frente. 227-19, solo 44, libere a direita, chame solo em 121, decimal 9. Direita 219, obrigado. 9, tem sido uma formação, Juliette. Bona 739, acione identificação, via essa via chegada para o Mediono para nível de voo 060. Deixe como Mediono 060, 739. 48, autorizada a linha ED, colapso 10, vento 140 graus, 082. A linha decola no zero, bom dia pra você. Fox Sierra, inicie espera na vertical RM, com curso pela direita, devido a tráfego aproximando no zero, Airbus 320, reporte visual com tráfego. Positivo, 360 pela direita, sobre a RM, reportarei visual com tráfego, afinal 10, Fox Sierra. Fox Sierra da presente com curva pela esquerda, corrigindo aqui. Positivo, curva pela esquerda, Sierra. Tirar de Serra Tango, confirma estimar de pouso. Frente, permanece no 435. Salvador, bom dia, 3740, está estabilizado, pista vista. 3740, continua a aproximação, aguarda pista livre, informo ultraleve à esquerda, passado 3 milhas da captura auxiliar, não interfere com o seu pulso. Nossa escuta, o TAN 3740. 3740, agora autorizado pouso pista 90, vento 130 graus 079. Confiado, livre pouso no 0, tá 3740. Tem 740, autorizado pouso 510, vento 130 graus, 010 nós. Copiado, livre pouso 10, já 3740. Zona 648, contato radar, PEC 5010, via saída PUCA, para nível de voo 350. 350 na PUCA, 642. Vamos de Juliette Serra Tango, 58 milhas, noroeste do VOR de Salvador. Para serviço de informação de voo e alerta, chame Recife, frequência 126.85, alterno 25.45. 48, libere a direita, chame o solo em 121.8. Livrão 219, tá 37.40, gente. Com 98, desça para 2.000 pés, que negar na 098 e AVS X-Ray autorizado e estamos estabilizados. 2.000 pés, 1.098, está trezando na 10. 1.0.07.9. A linha Rita e Cola, pista 1.0, o CNM é 1.4. Pode ser, solo 49, autorizado Backtrack, está de 7 abaixo, reposta livrando a pista. Autorizado Backtrack, parte da base, Delta, autorizado a acionar reporte TAC. Zona 648, copiou o controle? Negativo, repita, por favor. Zona 648, chame Recife, frequência 126.85, altão 25.45. 2685, 2585, Roger. As 3, 8 dessa via para 2000 pés, que é legal, na 098. O 52 chama controle 1 20 2018, bom voo. 208, para 2000, na 08. Para 2000, na 08, voo na 739. Salvador, no Xanemi 1 0 na PUCA, Câmaro. Xanemi 1 no Conceito 0, com controlada na decolagem, suba a via, sai da PUCA para nível de voo 350. 0 e a PUCA, Xanemi 1 0. Fazer a sua reporte de intenção papal, metrô 90. Localizador visual com 10, está 319. Pista 3198, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 118, 95, pode pedir essa 319. Zona 739, autorizado final ILS X8, pista 90, informe estabilizado. Autorizado ILS X8, pista 90, informe estabilizado, 739. Salvador, 3198, passando o Interserra, baixar o travado. 3198, autorizado pouso 90, 190 graus, 098. Autorizado pouso 90, 7390. Azul 2776, serviço radar terminado, passa por São Conde, continue subida para nível de voo 970 e chame a Aracaju frequência 120.3. Continua sendo 970, 203 Aracaju, 2776, obrigado. Sua delta autorizada decolar 1790, 30 graus 08 noite. Chamando 1140, chame Recife, frequência 12.85, alterno 25.45. Afirmativa, você não é 1140, 12.85, 2545. Primária 126.85. 2685, obrigado. Aqui no Delta, decolou 59, chama controle 1, 208, novo. 208, decimal 95. 208, 95, 139. Controle Salvador, mais uma dia, Papatango, Vitor, Delta. Papatango, Vitor, Delta, contato radar na decolagem, supervia saída Coral no Bravo, será nível de voo 100. Via Coral no Bravo, 100, Vitor, Kilo Delta. 39, continua para estimulação, tracionando na nave estado, que é negão no 098. No 098, aguardando a autorização de pouso 739. Site 39, tráfego avistado, autorizado pouso 10, vento 100 graus 078. Pelo pouso de São Nazaro, vou na 739. Salvador, gol Lando 250. Muito bom dia, informação é Juliette. Lando 250, a sua identificação dessa via chega da Voa Med 1 para nível de voo 050. SV Voa Med 1, 050, gol Lando 250. Direito, chame solo em 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Direito, apresentar o respeito. Papatango Victor, Kilo Delta, modifica as regras da presente. Condições Victor Max Charlie, solicita o 085 no final. Papatango Victor, Kilo Delta, plano SR cancelado, 1411, no prossegue condições usuais para o 085. Excelente, Victor, Kilo Delta. Dessa via para 2000 pés, que negar o 097, ele é só que ser autorizado e informe estabilizado. Essa via para 2000 pés, 097, reporte estabilizado, gol 920. Bom dia, gol 094, ponto, espera, está pronto. 1094, autorizado, Daniel, ele fala que sou 0021, 120 graus, 06. Confirmando, autorizado, Daniel, manter? Autorizado, Daniel, esse colo, 130 graus, 08. Ainda colo, gol 094. O Xenon 6200 está cruzando 2000 para 1 no 50 no médio 1. Xenon 6200, sendo identificação dessa via, chegada para o médio 1 para nível de voo 050. Essa via para o médio 1 no 050, poderia voar etapa, senhorita? Xenon 6200, autorizado para o etapa. Exato, etapa, 6200 para 050. 094 decolou o Zulu Meio, chama controle 120 de cima 8, bom voo. 208, bom voo. RZ3191, ponte espera no zero pronto. RZ3191, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinha e manter no zero, 3191. Namomo, passando o 0094, contato radar decolagem, subavia para nível 370, que está da média frutinha. Com frutinha, via 370, se possível. Temos referência total aqui no setor de decolagem. Possível direto por conta na Prodi e Prodi. Que a gente mantenha a saída da guarda de coordenação, gol 094. Afirmativo, né? Manter o perfil guardando, obrigado. Atatango, Vitor Silva Delta, posição coral, serviço radar terminado. Chame ele, frequência 120 do Sima Uno. 201, serviço na fila da alta. Número 962, identificação Quilo, cruza 265 para 1970. Rua 1962, atende a identificação, foi na proa da posição ITAP, desce para nível de voo 060. ITAP 060962. Salvador, 3191, na Sango, 1. 3191, contato radar decolagem, suba via para nível 340. Via 340, San 3191. Salvador, gol 1250, está estabilizado, pessoal. Gente, gol 250, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 185. Bom, 250, autorizado pulso de 10, vento 120 graus, 102. Bom, autorizado, pulso 10, gol 250. Tudo Salvador. Bom dia, azul 2743, transferência na ponta 70. Azul 2743, contato radar, posição coral. Vou para a da posição Bonete, reporte para descida. Sim, vou no Bonete, vou para a descida. Então, 3191, quando puder, vá uma pura mais à frente, eu agradeço. 6200, desça para 3010, que nevar no 097. 3107-6200. Comando 250, decolagem, correção solo aos 2-2. Libere direito, chame solo em 1-2-1, decimal 9. Caralho, próximo 2-1-9, voo 1-2-5-0. 3. Azul 2743, desça para nível de voo 1-5-0. Operação para sequenciamento, curve à esquerda para o 0-1-0. Limite dessa proa, a radial 270 de Salvador. Aqui esquerda 090, o limite é a 270 dessa proa, a radial de Salvador. É, a senhora quer que incremente velocidade, mantenha? As 2743 mantém a velocidade. Mantém 210 mais, é isso? Afirmativo, inicialmente é o número 3 para aproximação. Nossa, então vamos mandar 10 mais. 3191, chame Recife 126.85, alterno 25.45. 265, 245, 3191. Primário 2685. 685, certo. Xiaomi 200, desça para 2010, LSX reautorizado, fonte estabilizada. Para 2000, LSX reautorizado, fonte estabilizada 6200. Azul 2743, reautorizado, descida para nível de voo 140. 140, 2743. Azul 2743, reautorizado, descida para nível de voo 120, informe tráfego, posição de 10 horas, a 7 milhas, rumo nordeste, em 737-800, cruza nível de voo 110 para nível de voo 060. Vicente, autorizado 120, nós temos o tráfego de Kaiser, é o número 2, confirma? Confirma, vai segui-lo na aproximação, azul 2743. Ok, senhor. Bruno 962, desça para 3010, que negar 1097. 3017, 1962. Então, 3191, chame Recife, frequência 1.8.35, alterna 1.23.8. Desça para